O som que a gente vai tocar agora aborda uma questão muito lógica. Em outubro agora vão ter as eleições. Você vai eleger um parasita pensando que ele vai te representar, uma ingenuidade imensa. Você pensar que um parasita daquele vai te representar. Ele vai representar simplesmente a classe dele. E você vai continuar voltando e tomando na cara sempre. Em posição constituinte!